zona sul não gela. Estúdio de responsa, segue. Proibidão parte 2. Do lixo ao luxo, eu bruxo, bruxo. E olha lá quem vem surgir na neblina. O cão disfarçado, mente assassina. Fina do cinza, contradição. Ponto 40 na mão do ladrão. Frase preferida, deita no chão. Não sei qual que é, deita não vou não. Ligo o delegado e o escrivão. Tenho um advogado, presta atenção. Pensa no transtorno da situação. Você é trabalho por ocasião. Dever do soldado é a melhor solução. Fecha a conta que eu tenho as minhas missão. Opção mais fácil, evita a confusão. Sei que esse sistema não dá condição. Ser pressa do estado foi sua opção. Se eu sou subverso, essa é minha visão. Jogo macabro, onde minha sorte se lançava. A mercê do que o momento reservava. E ele olhou pro lado, viu se estive e comportava. Eficaz como queijo pro rato, contrato assinado. Acordo fechado e nenhuma palavra. Na emoção que o estouro lhe proporcionava. Nem notou na cena, foi comprado. O passo foi dado, era o pé que o diabo esperava. Jogo sujo, baralho marcado, efeito dominó. Errado tá só, ligo menor. Batendo na manja, na brisa do pó. Lá na fundação, ninguém teve dó. Na maioridade, 10 vezes pior. Brinquedo na mão, maldade do olhar. Antes de atirar, a verdade é uma só. Eu quero sair daqui, não vejo a hora de acabar. Se o disparo é efetuado, a bala tende a derrubar. Que acerte nele, não em mim. Que hoje minha mãe não vai chorar. Sigo vivão, mas depois dessa, tô até pensando. Pensando em parar, ninguém vai carregar medalha pra dentro da cela. Mas é garantido que um desses malditos nunca mais vai levar ninguém da favela. Invasor que vem pra deixar sequela. Vai pensando que nós tá moscando. Dorme no barulho que seu pano rasga. Zonaço não gela, vai. Doce veneno, adrenalina em reações. De sola gasta, o solo guarda os vestígios dos corações. Feridos pela segurança dos chefes de eleições. Esses patrícios, mantas brancas com sangue em suas mansões. Pra quem nunca gostou de botas mais honrosas, saudações. A diferença entre revolta, simples profetizações. Relato marcado, sei que eles vêm. Envolvido por mim, tudo bem. No tudo que vai, ainda existe um porém. Se volta com força, não escolhe a quem. Colhe a vingança de quem planta. No recolhe o estouro ainda canta. Porque daí é papo de cobrança. No inferno a entrada é franca. Filha da puta, assassino de farda. Filha da puta, assassino de farda. Se ele te vê, tenta correr. De qualquer forma, se proteger. Filha da puta, assassino de farda. E é lamentável aqui na vila, gente que morre porque vacila.